quando subiu alto, aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas o meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade em um querosene. Canta aí! Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. A solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. A solidão é pioneira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Por falta de você, pito não ameniza. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Alô, Claudio do Capeta, o capeta mais gostoso do Brasil. Tamo junto, parceiro. Quando subiu alto, aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas o meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade em eu querosene. Canta aí! Tô beijando esse copo. A solidão é companheira nesse risca-faca. E quando cê não volta, maldito sentimento que nunca acaba. Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas. Tá lindo demais, Salvador. E quando cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Todo mundo! Você bebida na ameniza. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Por falta de você, bebida na ameniza. Tô tentando apagar fogo com gasolina.